dois lá na roça juntinho, bebê. Não ia prestar não, hein? Assim, assim. Eu não quero que me entenda errado. Mal te conheço e já tô apaixonado. Se não quer nada, posso só ser teu amigo. Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer. No fim da noite a gente vai dançar colado. No escurinho do meu quarto você não vai esquecer. Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer. Toma coração, vapo, vapo. Você vai ficar chonada no que nós sabe fazer. É a boiadeira e os irmãos. Vai, bebê. Assim, assim. Se não quer nada, posso ser só teu amigo. Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer. No fim da noite a gente vai dançar falado. Você não vai esquecer. Oh, na roça comigo, eu quero você. Oh, na roça comigo, roçando o bebê. Toma coração, vapo, vapo. Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer. Toma coração, vapo, vapo. Você vai ficar chonada no que nós sabe fazer. Castela! Obrigada, meu.